Hoje me veio a cabeça de uma velha malabre, onde eu guardava os meus segredos dos bons tempos que eu vivi. Encontrei uma velha carta JS da mulher que eu mais amei. É potência. Cada frase uma saudade, eu sempre carregarei. Só ela me fez um homem mais feliz. Foi ela a mulher que eu mais quis. Ela vive em outros braços, o seu corpo já tem dono, no seu dedo uma aliança, destruindo os meus planos. De olhos baixos na rua, já estou pra me apagar. Espaço minha tristeza com meus amigos na mesa, na mesa de qualquer bar. Só ela me fez um homem mais feliz. Foi ela a mulher que eu mais quis. Só ela me fez um homem mais feliz. Foi ela a mulher que eu mais quis.